Israelitas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos da divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos, estudamos aqui também um dos livros, é o livro O Consolador, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a psicografia de Chico Xavier. E selecionamos uma pergunta hoje, a questão 141, que é uma questão curiosa que muitas vezes a gente ouve alguém perguntar sobre esse assunto. E eu trouxe aqui a pergunta feita a Emmanuel e a resposta. Pergunta-se: há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? E Emmanuel responde: na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas, e como o nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda que temos de reconhecer que cada homem recebe as influências a que fez jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. Observei que o Emmanuel, ele valoriza a palavra porque é um símbolo que nós necessitamos no dia de hoje, e que certamente essa palavra exerce uma influência em nossa caminhada. Mas ele destaca que para abordar esse tipo de explicação necessitaria de recursos mais profundos, de recursos espirituais, que talvez no momento não tenhamos condições de entender. E ele fala: para a nossa realidade é mais importante o desejo do bem, o esforço do bem, e ele define todo esse esforço dele como uma humilde colaboração no desejo de fazer o bem. Mas ele deixa entrever que de alguma forma esse nome possa, em algumas circunstâncias, desempenhar uma influência na vida de cada um. Muito bem, meus amigos, estamos hoje no dia 29 de julho de 2018, uma linda manhã do inverno brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, um arzinho fresco, muito agradável, e temos nos assessorando hoje a Inês, que está lá no telefone. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem aqui para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. Temos na técnica de som Vinícius Júnior Pires, sempre com sua simpatia e competência, ajudando muito os nossos trabalhos do programa Visão Espírita. Como exercício de reflexão, esse raciocínio que o Emmanuel teve dizendo da necessidade do nosso trabalho, do nosso contato com essa essência suprema, entendemos que esse caminho passa pela religiosidade. E trago aqui também, no exercício de reflexão, o livro Emmanuel, o quinto livro da coleção de Chico Xavier, no seu capítulo 4, que ele fala da base religiosa. E ele coloca um subtítulo: Experiência que Fracassaria. É um texto pequenino, mas requer muitas reflexões. E o Emmanuel assim escreve, falando sobre a base religiosa. E o que é que ele entende que fracassaria? Eu passo a leitura. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. É ocioso acrescentar que me refiro aqui à moral religiosa que deverá inspirar a formação do caráter e do instituto da família, e não ao sectarismo do círculo estreito das igrejas terrestres, que costumam envenenar aí no mundo o ambiente das escolas públicas, onde deverá prevalecer sempre o mais largo critério da liberdade do pensamento. Falo do lar e do mundo íntimo dos corações. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então irmanadas. Eu entendo que esse viés por onde Emmanuel entra é o viés da religiosidade, do sentimento, da identificação com essa aura maravilhosa do bem. E é dentro desse contexto, dentro dessa atmosfera, que eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E Emmanuel foi muito enfático. Se existe uma fatalidade, é a fatalidade do bem. Né? Essa é a, sem sombra de dúvida, números, nomes, astros influenciam. Sim. Mas influenciam não como as pessoas imaginam, conduzindo, né, de uma forma automática, de uma forma fatal, vidas para um determinado fim. Elas influenciam principalmente através da sugestão. Eu cansei de ouvir muito assim: Luiz, tudo quanto é Luiz que eu conheci era safado. Então isso influencia. Né? Você é como se você assimilasse uma pecha e assumisse, dizer assim: não tem jeito, eu vou ser safado. Então é nesse sentido, e Emmanuel coloca muito bem, porque eles são muito sutis, né? Inteligente. Mas eu, como sou mais grosseiro, então é mais ou menos assim, nessa tacada, procuro definir de uma forma sem maiores compromissos, né? Mas que nós possamos, nessa hora e meia, falar a respeito da doutrina dos Espíritos. E hoje, em particular, eu vou falar a respeito de um assunto que a gente estava abordando aqui. São preparados alguns seminários de 2, 3 horas, né, acerca de um determinado assunto. E é uma judiação, porque esses seminários são expostos ali em Piracicaba, normalmente, pela USE, pela União Espírita, e depois a coisa fica solta, né? Por quê? que é um material, um trabalho já elaborado, já está pronto e poderia ser multiplicado muito mais vezes, principalmente aqui na nossa região. E o Alan fez um seminário aqui nesse sábado, ali na União Espírita de Piracicaba, foi muito bom, foi ótimo, e sobre sociedade e espiritismo. E é um seminário que esclarece muito, insere a intervenção do espiritismo na sociedade. E eu acho assim, que esse seminário poderia ser replicado em outros lugares da nossa região. Eu sei que esse seminário vai ser, a Isabel já contratou aí com o Alan, para multiplicá-lo aqui em Santa Bárbara, numa ocasião oportuna. Novembro. E lá em Campinas também há uma programação, lá naquele centro espírita Nosso Lar, que o Manuel Cristiano fundou lá em Campinas, um centro muito bonito, um centro realmente de primeiro mundo, né? Ele realmente muita frequência lá e está sendo muito bem orientado. E o Alan vai falar nisso, sobre isso lá. Agora, teriam mais lugares? E às vezes as pessoas ficam assim preocupadas. Se existe aí um município pequeno, né, que não tem muito espírita, mas é uma oportunidade. O Chico falava para um público zero. Né? Existem ocasiões, o Chico ficou falando no centro 2 anos... E não tinha público. Tinha um cachorro lá. Entende? Quer dizer, então é uma coisa que foi bem elaborada, uma coisa que pode trazer um enriquecimento grande para o município, para a região. E eu acho que as pessoas tinham que explorar mais isso, porque eu sei que o Alan faria isso com o máximo prazer. E também, já que o Luiz deu essa deixa... Muito bom dia, meu amigo Alan Dini Souza. Você pode até ampliar um pouquinho mais esses comentários do Luiz. Meus amigos, bom dia a todos. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Inês, que está no telefone, no 34635068. Eu, antes de mais nada, queria dar bom dia a todos que nos acompanham no Facebook, que completamos 3 mil seguidores, né? É um número marcante para nós, porque... esse número não chegou através de patrocínios ou de forma artificial. É um número que foi conquistado de pessoas que realmente seguem, gostam do conteúdo, nos acompanham, indicam para um amigo, para outro amigo, e chegamos a 3 mil. É uma comunidade grande já, né? Então eu queria agradecer aqui, né, ao vivo e pedir para você que... está aí nesses 3 mil, que compartilhe com a sua base de amigos, convide mais amigos. Essa é uma corrente do bem. Né? Tá lá como eu agradeci no texto lá, eu escrevi assim rápido, mas muito obrigado, 3 mil seguidores em nossa página. Compartilhem, convide os amigos a participar conosco desta rede do bem. Então, dentro da internet que hoje... transmite tanta coisa complicada, a gente está tentando fazer um pouco de diferença transmitindo coisas boas, né? Quanto ao seminário, realmente é um estudo de vários meses, até da vida, pode ser, é um acúmulo de conhecimentos do meu estudo grande que eu tenho feito da filosofia, da sociologia, e com o estudo que eu já tenho do espiritismo, fazer esse paralelo é muito interessante. Aqui em Santa Bárbara nós vamos fazer em agosto, e nós tivemos ontem a gravação do programa pela União Rádio Web. Então o seminário foi gravado e vai ser retransmitido em outros dias. Durante a semana você pode acompanhar pela União Rádio Web, que é a nossa rádio por internet, que está aí 24 horas no ar, com muitas músicas, muitas programações. E já é uma forma boa de divulgar, né? Lógico que perde um pouco, tem os slides, tem toda a apresentação que se perde um pouco. Mas fica o convite, sim, são horas de estudo. Você que deseja levar esse conhecimento para a sua cidade, para o seu centro, não importa o tamanho do centro, não. É só entrar em contato, a gente vai achar um jeito, uma agenda para a gente fazer isso com o maior prazer. Porque realmente ficar esse estudo parado num canto é bobagem, né? O próximo passo da União Rádio Web vai ser começar a gravar vídeos, né? Então, a gente, esse é o nosso próximo ambição, né? É um aparelho, talvez um celular de boa qualidade, hoje já consegue, e filmar vídeos e criar uma página no YouTube com esses vídeos de palestra, de seminário. Então, essa seria o nosso, a nossa ambição aí dentro dos nossos projetos. O próximo sonho, TV, né? TV Web, vamos TV chamar Web, assim. TV Web, né? União Rádio Web. É isso aí. É, lógico que temos que agora sedimentar o estúdio que acabou de ficar pronto, tem uma série de coisas aí ainda para pagar, né? Nós temos vários, o passo vai sendo dado conforme a perna permite, e olha que a perna está esticando, né? Mas vai indo, graças a Deus, para conseguirmos divulgar o Espiritismo. E quanto ao texto que você trouxe, Geraldo, né? São dois textos muito interessantes, né? Eu não entendi como que você linkou um com o outro até agora, mas eu imagino que sim. O nome no ser humano, ele tem uma razão de ser. Quando você chama uma pessoa pelo nome, a pessoa fica satisfeita, porque ela se sente importante, você está lembrando dela com o nome dela. Isso é algo que carrega, assim, uma importância grande. Agora, essa experiência que fracassaria, justamente porque nós ainda somos muito frágeis, né? Nós estamos num processo de aprendizado muito grande, e é justamente a essência do seminário. Nos juntarmos em sociedade hoje e esperarmos um resultado pronto no final, é uma loucura, a gente não pode. O que a gente tem que fazer é vivenciar a experiência, né? Eu escutei de uma filósofa que estava fazendo uma palestra essa semana, que agora me sumiu o nome dela, depois eu posso até lembrar, que ela fala assim, que no mundo nós somos viajantes ou peregrinos? Porque o viajante, ele vai olhando para as coisas, que bonito, o outro lá, e vai. Né? Tanto é que o pessoal que viaja aí para fora tem uma mania de falar assim, ah, eu fiz a Itália, eu fiz Portugal, fez o que lá? Né? Você fez o que? Agora, um peregrino, ele vai até aquele lugar, ele entra dentro do museu e absorve aquela cultura do museu, ele vai numa arquitetura e absorve a cultura daquela arquitetura. E ele não fica só postando foto no Facebook, aliás, no Instagram. Aliás, ficar esperto com isso, né, Alan? Porque às vezes a gente nem entra no lugar, entra lá, faz um selfie e cai fora, que é para mostrar. É, né? Só mostrar. O que tinha lá dentro? Não sei, eu não vi. Não vi. Mas olha, eu cheguei lá, eu tava na porta aqui, ó. Eu tava na frente da placa. Eu fiz lá. Fez o que, cidadão? Vamos parar com essa maneira de falar, vamos absorver a viagem, vamos ser um peregrino, vamos absorver a cultura do lugar, vamos absorver toda a informação que aquele lugar pode engrandecer sua alma, essa troca de almas quando a gente vai para um lugar. É por isso que essa experiência religiosa ainda fracassa, porque as pessoas querem ir lá. Né? Ontem mesmo eu dei um exemplo de um frequentador, só para devolver a palavra para o Geraldo aqui, um amigo, né, de outras áreas da vida, chegou um dia para mim e falou assim, Alan, eu vou ser espírita, eu acho que esse é o caminho, eu vou ser espírita. 90 dias depois ele falou, Alan, estou deixando de ser espírita. Eu falei, ué, você nem foi, com 90 dias você não foi espírita, você nem pode se chamar de espírita. Mas eu não gostei. Eu falei, mas o que você não gostou? Não, porque o dia que eu entrei aqui, eu sentei lá no fundinho lá da palestra lá e eu estava ali, ó, fiz uma prece lá, né, como se aquilo fosse algo excepcional. Fiz uma prece e fiz um trato com os espíritos. Se vocês mudarem minha vida em 90 dias, eu me torno espírita. Se não mudar, eu saio fora. E como parece que até piorou, eu estou indo embora. Eu vou achar outra religião que me ajude melhor. Então, olha só, é uma pessoa que estava fazendo barganha. Imediatista. E muita gente procura religião nessa hora. Ele está aflito, ele está torto, ele está, destruído. Aí ele quer que a religião reconstrua, coisa que ele destruiu por anos e anos. Sempre ligada à mágica, né? Um fenômeno mágica, de a um salvador. Né? E Alan, aqui a nossa querida companheira Vera Castanho fala lá de São Pedro que teria o maior prazer de receber esse seu seminário aqui. Ela deixa aberto, estou procurando no Messenger aqui. Então fica aí o contato. Ah, Vera, e não posso deixar de novamente agradecer. Ela esteve ontem no seminário. Ah, sim. E ainda me levou um presente, um livro. E o livro eu tinha visto para comprar. Fiquei naquela, compro, não compro, porque minha mulher dá das duras de tanto livro que eu compro. Daí ela, eu falei, não vou comprar agora. Né? E aí ela me leva o livro de presente, olha, cara. É, como, e sem ela saber. Um livro que do Sponville, que é um filósofo italiano que eu admiro, muitos textos. Obrigado, Vera, pela presença, pelo livro. E, claro, vamos levar para São Pedro o seminário com o maior prazer. Tá bom, minha amiga? Obrigado. Muito bem, meus amigos. Sempre lembrando, até você ver, existe aqui um caminho que nós traçamos aqui no programa Visão Espírita, que é a busca do estudo, a busca da leitura. E esse seminário do Alan é mais um produto, mais um exercício de toda essa busca. O Luiz com o Vadimecum Espírita, o Alan com esses seminários, vai mostrando a todos nós que fazemos o programa, vocês que ouvem, a necessidade de nos conectarmos através do estudo, do bom pensamento, das boas atitudes. E é por isso que o programa assume sempre a mensagem de dizer a vocês que nos ouvem, em seu centro espírita, façamos grupos de estudo, de comentários, de questionamentos, grupos, um perguntando para o outro, um ajudando o outro, para que a gente possa entender melhor a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos codificado por Allan Kardec. Muito bem, peço ao Vinícius agora que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira. Vamos agora começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. A lição de hoje é a número 167, com o título Nossos Irmãos. E começa com uma passagem de João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os desajustados que necessitam de compreensão, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso, em si, já representa uma obra viva do Pai, por meio da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Que brilhe a vossa luz. O mecanismo dos céus é exatamente esse. Quando nós aprendemos que amar aqueles que nos amam é pura obrigação, né? Isso aí até os transviados fazem a mesma coisa. Todos eles têm espíritos afins, que eles convivem, eles gostam dessa convivência. E a mesma coisa nós. Coisa gostosa é estar diante de uma pessoa agradável, bater um papo gostoso, aquela afinidade, aquela coisa que une de uma forma quase que automática. Agora, o difícil é exatamente isso. É você, diante do desequilíbrio, permanecer em equilíbrio e fazer com que brilhe a nossa luz. A luz do esclarecimento, a luz da generosidade, a luz do entendimento, a luz da benevolência. Então, todas essas luzes podem nos ajudar a fazer o plano divino na face da terra. Deus age entre os homens através dos homens. Esse é o mecanismo natural. Essa é a lei. Agora, para que essa lei funcione, porque o alto respeita o nosso livre-arbítrio, ele não nos impõe isso. Ele não faz assim, por exemplo, Geraldo, Alan, Luiz, vocês conhecem o Espiritismo, agora vocês têm que aplicar isso na vida de vocês. E cada vez que a gente não aplicar, fica soprando no nosso ouvido. Não. Isso é uma coisa que os Espíritos permitem que a gente faça através do nosso livre-arbítrio. E é no exercício desse livre-arbítrio, dessas tarefas desagradáveis, é que nós conseguimos crescer, conseguimos melhorar, conseguimos nos aperfeiçoar. Esse é o plano divino para o nosso planeta. Que nós possamos, através da adversidade, proporcionar a esses que se interrelacionam conosco amostras do que é a divindade, através das nossas vidas, com paciência, com amor, com carinho e com muita benevolência, né? A boa vontade, ela é fundamental em qualquer quesito da nossa existência. Quando nós temos boa vontade, é meio caminho andado. Nossos irmãos, né? Você vê que Emmanuel, ele, nesse título, Geraldo, que o Geraldo que gosta dos títulos, né? Ele está convocando que nós temos dois tipos de irmãos, né? Os que a gente tem aquele prazer de conviver e que nos alimentam a alma nessa convivência e que nos sustentam no mundo, e aqueles outros irmãos que nos provocam, nos tiram de uma zona de conforto para a gente crescer. E normalmente a gente julga assim: aquele gosta de mim, aquele outro não gosta de mim. E aquele que gosta de mim, eu aceito até as imperfeições. E aquele que gosta de mim, eu não gosto nem das qualidades dele. Porque a gente começa a pôr esses irmãos em caixas separadas. Um dos que eu gosto e outros dos que eu não gosto. E na realidade, os que a gente gosta são os mais importantes para estar conosco no, quando a gente precisa de apoio para enfrentar os que a gente não gosta. E os que a gente não gosta são os mais importantes para estar conosco quando a gente de verdade quer crescer. Porque se a gente quer crescer com aqueles que gostam da gente, nós não vamos conseguir. É, a gente vai estar ali falando e fazendo mais do mesmo, né? Nós vamos estar junto. Está no automático. Está no automático. Ali é abastecimento de combustível para consumir na caixa dos que a gente não gosta. E a gente não gosta porque muitas vezes a gente encontra naquele outro irmão os defeitos que a gente vê em nós também. Só que é muito mais fácil eu apontar para o outro do que apontar para mim e mudar. Então, esse irmão que eu olho para ele e censuro, né, tem uma frase que eu acho que é de Freud, que ele fala assim: quando João fala de Maria, eu sei mais de João do que de Maria. É, eu posso pegar depois para ver se é dele mesmo. Então, essa é a consequência. Se alguém está aqui apontando algo do outro, é dele que eu estou entendendo, não é do outro. Porque ele está dando o ponto de vista dele do outro, e não o outro. É um processo assim, muito, muito delicado da vida, e que a gente não para a pensar. Então nós temos muitos tipos de irmãos que precisam da gente de várias maneiras diferentes. Da mesma forma, quando um pai tem vários filhos, ele não pode educar todos da mesma forma. Cada um exige um tipo especial de pai, de mãe, de irmão. Ele exige da gente um comportamento diferente. Por quê? Porque somos espíritos imortais e não existem dois seres iguais no mundo. E cada um desse irmão que convive conosco tem uma característica, uma necessidade, qualidades e defeitos. E tudo isso é o pacote completo que a gente se entrega para a convivência. Depende de nós fazermos a nossa parte na obra da criação, como o Luiz muito bem colocou, de sermos as ferramentas de Deus de implantação de amor na Terra. Excelente comentário do Luiz e do Alan. Eu achei muito interessante o Alan colocar, falar que é quase que um comportamento comum colocar um grupo de irmãos numa caixinha ou outro em outra caixinha. Uns que a gente gosta, outros que a gente não gosta. Mas todos são nossos irmãos. E o Emmanuel fala, o irmão iluminado e bondoso já representa uma obra viva do Pai. Ótimo, você conviver com uma pessoa assim é maravilhoso, por meio do qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz é também uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar. E eu fiquei pensando comigo, o que seria amparar esse irmão ignorante, infeliz? É você ajudá-lo, fornecer a ele as condições para o crescimento, auxiliar para que ele saia de um raciocínio ingênuo para um raciocínio mais crítico, você ofertar apoio, atenção, carinho e embelezar. Eu imagino que a beleza esteja muito próxima do sentimento. É você dar a ele o seu sentimento do bem. E até faço aqui, Alan, se você me permite, um link. Eu também fiquei pensando qual era o link que tinha do nome com isso. E aqui no livro, ele fala que o nome é importante, mas entre outras coisas, o mais importante é a gente renovar os próprios valores. E eu também acredito que renovar valor é renovar as suas crenças, o seu entendimento. E tudo na vida eu relaciono ao sentimento, porque eu imagino que esse seja, se existe uma parte doente, mais enfraquecida do ser humano, é a parte do sentimento. A intelectualidade está muito desenvolvida. Então, quando você desenvolve o seu sentimento, o seu sentimento e renova os seus valores, isso facilita o seu progresso espiritual. Então, eu acredito que essa seja uma... Não, só para falar a frase de quem é certinha e como ela é de Freud mesmo, mas ele fala assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Né? Então, para falar a frase correta e dar aqui o autor dela, né? É Freud. E o Pedro que não se iluda, né? O Pedro que não se iluda, porque... Muito bem, meus amigos. Então, com essa abordagem, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Visão Espírita. São 10 horas e 7 minutos. E vamos entrar agora no segundo bloco, que é o livro principal dos nossos estudos, que é a obra de Allan Kardec. Estamos no livro O Céu e o Inferno. E aqui vamos iniciar a abordagem de um tema que é muito interessante. Eu convido a todos vocês que estão nos ouvindo a ler o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós estamos aqui na primeira parte, no seu capítulo 9, em que o Kardec aborda os demônios. E só falar essa palavra já causa um mal-estar, algumas pessoas se agitam e tal, mas o Kardec ele aborda com tanta sobriedade, com tanta calma, que o assunto você começa a digerir aos poucos. E o Kardec, nesse capítulo 9, ele divide essa tese sobre os demônios em três partes. Primeira parte, a origem da crença nos demônios. A segunda parte, os demônios segundo a Igreja. E a terceira parte, os demônios segundo o Espiritismo. Então ele começa a explicar por que a humanidade adotou essa figura do demônio. Aonde nasceu isso? Como surgiu isso? O que existia naquele inconsciente coletivo que fez a humanidade ao longo do tempo acreditar, aspas, nessa força do mal? E aí ele começa, eu vou fazer pequenas leituras, Luiz e Allan faz os comentários. Ele começa, origem da crença nos demônios. Quer dizer, aonde começou essa crença? E ele diz o seguinte, em todos os tempos, os demônios representaram papel saliente nas diversas teogonias, que é o estudo dos deuses, e posto que consideravelmente decaídos no conceito geral, a importância que se lhes atribui ainda hoje dá à questão uma tal ou qual gravidade por tocar o fundo mesmo das crenças religiosas. Eis porque útil se torna examiná-la com os desenvolvimentos que comporta. A crença num poder superior é instintiva no homem. Encontrámo-la sob diferentes formas em todas as idades do mundo. Mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se que noções teria o homem a respeito na infância da humanidade. Olha, eu acredito que na infância da humanidade, como hoje, nós encontramos na sociedade pessoas boas e pessoas ruins. Na infância da humanidade, como hoje, nós sonhamos com coisas boas, com coisas ruins. Então, essa dicotomia aí, o bem e o mal, ela sempre esteve presente na nossa existência. E aí nós fazemos essa alusão, né? Aquilo que é o demônio e aquilo que é o bom. Por outro lado, nós também temos que raciocinar o seguinte, que também aqueles que representam a figura do mal também sonham e também acham que existem pessoas boas e pessoas más. Né? Quer dizer, então, essa conotação depende do ângulo em que você se encontra. E é quase que um princípio do bem e do mal. Como a gente não poderia, de uma sentido filosófico, entender que só existe Deus, a gente cria, em função desse raciocínio, a figura do demônio. Por muito tempo a história ela contempla essa ideia, ainda ela é existente justamente por causa dessa dualidade que ainda nos faz ora estar de um lado, ora do outro da balança. E há uma figura que ela surge no sentido assim, eu não quero ter o mal em mim. O mal é de alguma divindade, o mal é de alguma coisa fora de mim. Né? Eu não quero que o mal seja meu, o mal é de outro. Então é o diabo que me faz fazer. É o demônio que me fez... Então, nessa necessidade do homem de transferir o mal para outra, criou uma figura. E outra, como tudo é dual, por que que Deus também não é? E Deus não é porque Deus é harmonia. Deus não tem o mal. Se um espírito puro como Jesus, que é o espírito mais evoluído que encarnou entre nós, já não tem nele o mal, é o bem, imagina Deus. É coisa que a gente não tem nem recurso para imaginar. Então por que que esse Deus que nos criou criaria um mal? Com qual finalidade? Então tem um texto, a resposta 1008, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. O que é o castigo? A pergunta. E Paulo, o apóstolo, ele vai responder. E lá na resposta tem uma frase que eu lembrei agora aqui. O bem, essência do Criador. Do mal, essência da criatura. A criatura somos nós. Né? Somos os seres pertencentes a essa humanidade. E o mal não é de Deus. O mal é uma essência nossa que temos que combater. Mas é lógico. É muito mais fácil eu colocar esse mal como um tentador da minha pseudo-bondade do que ele está dentro de mim. O que me chamou a atenção nesse primeiro tópico do Kardec é que ele aborda a seguinte situação. Muitos dos conceitos que se acreditam hoje, eles foram criados há 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, e estão congelados. E até hoje existe, muita gente acredita. Tudo na vida evolui, tudo na vida cresce. Esse conceito da força do mal, do demônio, seja lá de que adjetivo que se dê, o conceito, esse modelo, é um modelo que remonta 3, 4, 5, 10 mil anos atrás. E ninguém hoje se interessa ou se preocupa em desvendar isso. E olha o que o Kardec fala. Mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, quer dizer, hoje a física quântica, o bóson de Higgs, as naves indo para o universo, ainda se discute sobre a natureza e atributo desse poder. Quer dizer, com todas as conquistas científicas, ainda se fala de um conceito congelado que vive hoje e que nasceu há 3, 4, 5, 10 mil anos. Calcula-se que noções que teria o homem naquela época para criar esses conceitos, e hoje esses conceitos têm que ser revistos. Eu acho que, no meu entender, essa é uma das principais mensagens do Kardec. Tem que ser revisto, tem que ser reavaliado, tem que ser rediscutido. Então eu achei interessante. Aí o Kardec entra, ele continua nessa tese até depois chegar na igreja. E aí ele começa a abordar esse povo, essa humanidade que criou esses conceitos. Como prova da sua inocência, o quadro dos homens primitivos, extasiados ante a natureza e admirando nela a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas pouco real. De fato, quanto mais se aproxima do primitivo estado, mais o homem se escraviza ao instinto, como se verifica ainda hoje nos povos bárbaros e selvagens contemporâneos. O que mais o preocupa, ou antes, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das necessidades materiais, mesmo porque não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais não se desenvolve, senão gradual e morosamente. A alma tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade, como o corpo humano. Mas para compreender o abstrato, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve ela passar? E aí o texto segue, mas seria interessante, se o Luiz quiser fazer uma boa... Se nós raciocinarmos que conhecimento ele parte do conhecido para o desconhecido, sim, sim. Que a nossa evolução partiu para a construção do instinto, e hoje é que nós estamos desenvolvendo a construção da razão, está, né? Tudo perfeitamente natural, né? Nós ainda estamos na era dos instintos. Eu estava observando uma frase sua. A gente acha que a nossa tecnologia, a nossa ciência evoluiu assim uma coisa estrondosa. E você usou uma expressão que ela define a nossa ilusão. Você disse assim, nossa ciência já está partindo para o universo, né? E na realidade, ela está na periferia da Terra. Nós mal conseguimos aí, estamos programando chegar aqui em Marte, né? Nós nem chegamos na periferia do sistema solar. Só dá uma olhadinha para lá. Mas a gente já faz, estamos aí partindo para o universo. Se achando, né? Se achando. Entendeu? Então isso é uma ilusão. É verdade. É uma ilusão criada pela nossa ignorância. Porque o que que acontece? À medida que a ciência avança, essa ciência é uma minoria de cérebros. Sim. O que você observa é que a ciência vai avançando, mas a massa vai se cada vez mais se massificando. Né? Você vê que o grosso da humanidade, até o próprio homem, faz questão de manipular e massificar para consumir. Então, é uma coisa muito sutil que nós precisamos acordar. Porque de divino nos nossos planejamentos, nos nossos raciocínios, não tem nada. O ser humano está assim, cultivando a escravidão do ser humano na busca da expansão material. Nós estamos começando a abrir algumas portas. Né? Geraldo, mínimas. E olha, é uma abertura de uma classe seletiva. Seletiva. Você fala que é uma minoria, né? É uma minoria, restrito. É sempre naquele sentido dos que dominam e os dominados. Entende? Quer dizer, o evangelho de Jesus realmente não chegou a nós ainda. Imagina se essa nata do pensamento, da inteligência, raciocinasse sob a ótica de Jesus. Hoje, uma preocupação enorme que deveria existir em todos nós seria exatamente isso. Trazer esse conhecimento, essa informação, para a massa. O Emmanuel tem uma lição, pena que eu não lembro, mas ela diz assim a respeito do povo. Jesus se expressa assim, coitado do povo. Né? Que é justamente a massa que é explorada por aqueles que dominam. Mas eu vejo isso com otimismo. Porque esse avanço intelectual chega a um determinado ponto que ele acorda. Meu maior ânimo é ver um Einstein, que é o máximo disso tudo, e falar de Deus como ele fala. Entende? Porque a hora que essa humanidade acordar e se entender disso, da primeira lição que nós lemos, imagina a hora que essa humanidade acordar e entender que ela tem que esclarecer aqueles mais sem esclarecimento do que ficar disputando por orgulho aqueles seus pares para ver quem sabe mais, aí você imagina. Você vive no meio que é isso. Salto, né? É verdade. Né? Quer dizer, os médicos, os professores, universitários, então, Deus o livre, nesse meio é um meio de orgulho, vaidade. Mas isso tudo vai acordar. Um dia acorda. Acorda, e eu acho que nós estamos bem perto. Alan. Eu tenho brincado nas minhas palestras ultimamente, assim, ó, nós temos uma fonte de amor, que é o evangelho. E daí eu pergunto, quem tem o evangelho? Todo mundo tem. Quem leu o evangelho? Menos da metade leu. Dos que leram, para quem eu posso fazer uma pergunta? Ninguém levanta a mão. Por quê? Porque vacila naquele conhecimento. Agora, aquele não é um conhecimento para ficar num livro, ou tendo este livro em casa, eu estou abençoado, sabe? Há uma confusão muito grande nisso. Tem nem que até deixa ele aberto, num local da casa. É, de destaque, como se aquilo abençoasse o lar. Papel e letras ali escritas. Nós temos que tomar cuidado. Aquele conhecimento ele tem que ser adquirido. Então eu tenho que ler, meditar e praticar. Quando esse evangelho estiver sendo praticado pela maior parte dos homens, nós estaremos num planeta de regeneração. Então depende de cada um de nós essa transformação. E é isso aí. Vamos mudar, vamos esclarecer, vamos aprender, vamos ler com mais sentimento, vamos amar, vamos entender mais o próximo, vamos nos perdoar mais. Esse é o caminho da evolução. Quando eu falei, o Luiz tem razão, mas quando eu falei na o homem começando a ganhar mais conhecimentos, a gente está partindo de um ponto ou de um comportamento, que era um comportamento quase que exclusivamente material, para começar a entrar num outro campo mais abstrato. E o Kardec fala assim: para se compreender o abstrato, é necessário a alma evoluir. E aí eu fico imaginando que ao longo da vida, o ser humano foi construído a sua vida de relação, foi criando conceitos, tudo voltado para a vivência material. Com o avanço de tudo, né, entre eles a ciência, você começa a entrar num campo que você não vê. Você começa, para você entender alguma coisa, você tem que se valer da imaginação, da sua criatividade, da sua inteligência, e isso é abstrato. Então, o Kardec fala, para se compreender o abstrato, é necessário a alma evoluir. Então, não adianta ter esse conhecimento se você não avançar junto na sua compreensão. No seu entendimento do que seja a vida em sua expressão maior. Então, esse abstrato, a gente deve entender e, como o Alan disse, tentar e executar isso no seu dia a dia. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo ao longo das reencarnações para poder entender. Mas tudo isso o Kardec está dizendo porque foi dessa maneira, dentro dessa, aspas, ingenuidade, que foram sendo criados conceitos de demônio, né? E você quer falar alguma coisa, Luiz? Não, você estava falando, você vê, isso é um conceito da igreja, sim. É da Bíblia, isso que eu vou falar, que eu vou falar. Paulo, há 2000 anos atrás, ele disse assim como existe o corpo material, existe o corpo espiritual. Meu Deus do céu, você quer coisa mais clara do que objetivo. Isso? Entendeu? Agora, o corpo material é o concreto. O corpo espiritual é abstrato. É abstrato. E até hoje a igreja não fala nisso. Está escrito. Está escrito. Mas por que não fala? Porque não concebe e porque não quer conceber. Aí é mais fácil falar isso. Não quer conceber. Agora você veja a responsabilidade sua, que é a de conduzir almas. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, que a gente trate de acordar. Sim. Como muita gente que estudou espiritismo, ou diz que estudou, e no centro espírita fica alimentando crenças em rituais e outras coisas. E aí o Kardec, seguindo nessa tese de como surgiu o conceito de demônio, a origem da crença do demônio, o Kardec entra no seu item 3 falando o seguinte: se nos remontarmos a estes últimos, né, esses irmãos que convivem na natureza, que olham o céu e é o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus Vento, é o Deus... Eles vão criando crenças de deuses e fica uma coisa até bonita, até poética, mas fora da realidade. Então, se nos remontarmos a estes últimos, então surpreendê-los-emos mais exclusivamente preocupados com a satisfação das necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo somente no que concerne à satisfação ou prejuízo dessas necessidades, acreditando num poder, e aí olha como começa o pensamento, acreditando num poder extra-humano, e porque o prejuízo material é sempre o que mais de perto lhe importa, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. Quer dizer, ele começa a achar que tem uma força da natureza que lhe fez o mal, e por nada conceberam fora do mundo visível e tangível tal poder se lhes afigura identificado nos seres e coisas que os prejudicam. Então, pelo que eu entendi, ao longo do tempo, a sociedade foi vendo que a convivência na natureza trazia coisas agradáveis e coisas desagradáveis. E as coisas desagradáveis, eles foram creditando a um poder oculto que fosse a representação do mal. Faz sentido com a questão do nome que você leu inicialmente? Você viu? Entendeu? É mais fácil de raciocinar, é mais fácil de aceitar. Está mais perto. Queira ou não queira, nós temos que conduzir essa massa ao pensamento. Nós temos que conduzir essa massa ao raciocínio. Não tem jeito. Não adianta você ficar falando e alimentando esse tipo de coisa. Você tem que, aos poucos, trazê-los do conhecido para o desconhecido. Isso é tarefa nossa. Né? Então, se existe uma coisa simples que Jesus falou e que nós podemos explorar, cultivai o tesouro que as traças não roem. Alan, eu vou pegar esse gancho do Luiz e vou lhe passar isso e vou até lhe fazer uma outra colocação. Como despertar isso, Alan? E aí o Kardec fala uma frase que é assim: mas o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Bom, aí é um problema de essência do que é mal e bem, né? A gente tem que ir na etimologia das palavras, né? O bem, de verdade, ele não dá louros, ele não cai confetes do céu quando você faz. Aplauso. Você não vai ter aplauso, você não, em princípio, não vai ser reconhecido. Normalmente você pode ser até homenageado pós-mortem. Nossa, esse cara foi bom, né? E vira nome de rua. Vira, né? Nome de rua. Nem todos, né? Vamos deixar claro. Mas esse bem, ele... E nós ainda vivemos muito... Nós gostamos de um elogio, nós gostamos de um confete. Massagear o nosso, né? Nós gostamos de ser... Não é que é ruim isso, não. Claro que é gostoso alguém reconhecer, alguém... Tanto é que, outro dia eu estava lendo uma pesquisa de empresa, muitas vezes os funcionários falam que não gostam de trabalhar na empresa, não, o motivo principal não é dinheiro. O motivo principal é falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento. Por quê? Porque ele dedica horas àquilo lá. Ele queria, às vezes, que um chefe falasse assim: puxa, que trabalho bom que você fez. Que bacana que você desenvolveu esse trabalho. Que você cumpriu a sua tarefa bem feita. Ele não queria... não é só aumento de salário. Aquilo não significa... Ele queria ser reconhecido por aquilo. Da mesma forma que as pessoas... Lembra que eu gosto muito dessa frase, repito muito, mas para mim ela é emblemática. Humberto de Campos, no Boa Nova, fala: o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Nessa nossa fragilidade, nós ainda vamos sendo educados mais no elogio do que na pancada. É mais fácil envolver uma alma com o doce do que com o amargo. Então... nós temos uma ferramenta que podemos usar, e muita gente usa para manipulação, mas não é nesse sentido, logicamente, que nós estamos falando, que é o elogiar as pessoas, incentivar as pessoas, promover as pessoas, né? Inclusive tem um lema que eu gosto muito de seguir, que eu gosto de elogiar em público e quando eu preciso dar uma dura em particular. Porque você valoriza e não desvaloriza. Você insufla o melhor da pessoa e não o pior da pessoa. Então, esse é um processo... E corrige, né? Educa. Que educa, valorizando o bem. Mas, logicamente, que separar o bem e o mal, ainda essa dualidade é muito presente na nossa vida. É complicado. Eu vivo repetindo aqui, Geraldo, que você pode prestar atenção na vida. É mais difícil você fazer a coisa certa. Pode prestar atenção, é mais difícil. Por quê? Porque os valores na sociedade estão distorcidos, completamente distorcidos. Então, se você for fazer a coisa certa, é Caxias, né? Como é? Radical. Radical, como é polêmico. Exatamente. Exatamente. Você se torna, para a sociedade, um indivíduo indesejável. É uma coisa destoante. descarga trabalho. É, exatamente. É, o indivíduo que tenta despertar é um indivíduo que ele não é bem aceito. É isso aí. E aí o Kardec continua falando que fica provada e patente a luta entre o bem e o mal. E aí ele entra nesse item 5, ele depois tem um final, mas ele quase finaliza falando o seguinte: o duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob vários nomes a base de todas as crenças religiosas. Então hoje, quando temos o demônio e Deus, essa dualidade nasceu lá atrás, porque acreditou-se na dualidade do poder e construiu-se isso no inconsciente. Vemo-lo assim sintetizado em Oramase e Arimane, que são duas figuras, uma representa o bem e a outra representa a força do mal. Entre os persas com... Orimase e Arimane entre os persas, Jeová e Satã entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente se admitiram potências secundárias, ou segundo escalão, ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses. Aí tem Deus do vento, Deus daquilo, que são os ministros de Deus, né? E deram-lhe atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Geraldo, isso prevalece até hoje e na doutrina dos espíritos, no movimento espírita. No movimento espírita, não na doutrina, né? É. Ainda é muito forte em muitos centros a questão da limpeza. É? Então, isso, e aí então tem a falange dos soldados que guardam o centro. Tem a falange, tem até vassoura fluídica, que é para varrer os maus fluidos do centro. Entendeu? Então veja como a coisa é grave, Geraldo. A coisa é grave, é séria. E como despertar? Não tem, Geraldo, se os grupos espíritas não estudarem para ver que tudo isso eles não vão encontrar na codificação, eles vão, então, assimilando esses pensamentos correntes que não têm o mínimo fundamento. Allan Kardec foi muito claro: generalidade e concordância dos espíritos. Eu já li toda a obra clássica, Revista Espírita, não existe isso, limpeza fluídica. Isso não existe na doutrina espírita, mas no imaginário existe. E esse imaginário é o que é pregado nos centros. Allan, para fechar então a sua opinião, só esse último item que ele fala: a doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na antiga crença de dois princípios. Compete-nos examiná-la aqui tão somente do ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Sim, a gente tem, olha que interessante, né? Essa palavra cristianismo, a gente tem que estudar ela de forma bem cautelosa, porque o cristianismo que nós espíritas falamos é o cristianismo dos exemplos do Cristo, e não o cristianismo que foi usado como bandeira para praticar o mal. Exemplos, né? São exemplos de transformação moral, ético, e infelizmente foi usada essa palavra cristianismo também para o mal, e mais talvez do que para o bem. Então muita gente matou em nome desse Cristo. Matou porque foi induzida a fazer aquilo por louros na terra, né? Queria ganhar o céu e lutava pelo Cristo com a cruz no peito, ia lá nas cruzadas matar, destruir, né? Então a gente tem que lembrar que esse cristianismo que o espiritismo fala é o cristianismo redivivo dos exemplos do Cristo. Esse é a essência do bem que nós espíritas divulgamos. Muito bem, meus amigos, que isso sirva para a reflexão de todos nós, para entendermos essa crença. E aí a próxima parte, a semana que vem, falaremos dos demônios segundo a Igreja e, posteriormente, os demônios segundo o entendimento espírita. Muito bem, são 10 horas e 36 minutos. Luiz, temos uma boa música para hoje? Temos uma boa música. Agora, antes da boa música, nós temos a divulgação daquilo que nós vamos fazer essa semana. Segunda-feira eu estarei aqui no Centro Espírita Batuíra, na rua Laudelino Frank, número 59, na Vila Boldrin. Na quarta-feira, nós estaremos lá no Seara Espírita Renascer, na rua Coronel Manuel Inácio da Mota Pacheco, 551, no Jardim Monumento, em Piracicaba. E na sexta-feira, nós estaremos em Rafar, no Centro Espírita Lázaro José, na rua Conselheiro Gavião Peixoto, 431, Rafar, São Paulo. E temos uma boa música que, aliás, eu estou apresentando hoje para o nosso querido, porque ele também não conhecia. Chama-se Barcaroli. Essa maravilhosa música, esse coral muito bem treinado, harmonizado, realmente é uma música que nos inspira e nos ajuda muito, né, Luiz? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 40 minutos, estamos preparados para começar o terceiro bloco. E estamos aqui no sexto livro da coleção de livros da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho, é o livro sexto. E estamos no capítulo que fala os memoráveis diálogos de Jesus. E hoje temos aqui um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Eu passo para a apreciação do Alain e do Luiz. O diálogo é até um pouco longo, mas assim, é muito interessante que Jesus, ele, de cada momento, ele criava uma luz, um entendimento, permitia o crescimento da pessoa. E eu vou ler rapidamente e vou passando, porque é dividido por tópicos aqui. Esse diálogo fala sobre a verdadeira adoração. E aí começa a descrição da Terezinha. Atravessando a Samaria para ir à Galiléia, Jesus chegou a Sicar e, cansado da viagem, assentou-se à beira de um poço, que era uma fonte de água. Esse poço era o poço de Jacó, enquanto seus discípulos iam à cidade comprar alimentos, e era meio-dia. Uma mulher samaritana veio tirar água da fonte, e ela trazia um cântaro. E Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Percebendo que ele era judeu, talvez pelas vestes ou pela pronúncia, e como judeus e samaritanos não costumavam se falar, a mulher estranhou. Como, sendo tu judeu, você pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela o questionou. E Jesus responde: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está aludindo à verdade espiritual de que é portador, mas a mulher não entende e observa: Senhor, tu não tens com que tirar a água, porque Jesus não tinha o cântaro, e o poço é fundo. Donde, pois, você tem a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Aí o diálogo continua, mas para que você faça a apreciação, veja, e o Alan faça também. É em cima de tudo que nós discutimos, né? Ela levou para o lado que ela conhecia, que é o lado material, né? O físico. E Jesus se referia a coisas espirituais, né? Então, para a época, Jesus avançou demais, né? Porque realmente eles não tinham a mínima noção daquilo lá. Então, aí esse diálogo demonstra exatamente o hiato que existia nesse sentido a respeito das coisas espirituais. E aí, Alan, até como despertar, porque eu dividi exatamente por causa disso, o diálogo, você vê que a mulher começa sem ter a noção de quem era Jesus. E nesse ponto do diálogo, ela já começa a entender que deveria ter algo mais naquele diálogo. Quem é esse? E aí a Teresinha continua: com isso, Jesus conseguiu despertar, por isso que eu falei até despertar da sociedade, com isso Jesus conseguiu despertar o interesse da mulher, embora ela ainda pensasse em água material. E a mulher fala: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar aqui no poço. E Jesus fala: vai, chama teu marido e vem cá. E ela fala: não tenho marido. Aí ele fala: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que tu és o profeta. Percebendo as faculdades espirituais de Jesus, ela então vai dirigir a conversa para o terreno religioso, quando ela pergunta: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus fala: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa passagem tem todo um contexto. Ele está passando uma mudança de paradigma, de visão para essa mulher, que tem, aí tem todo um contexto explicando o que a mulher representava naquela sociedade, uma mulher samaritana, um hebreu, de um judeu, qual que eram essas diversas diferenças que dá para a gente estudar. Mas eu acredito assim, que tem duas coisas que são misticamente muito utilizadas, que é essa purificação da água. A água sempre é muito bem usada em várias filosofias e alegorias. Agora, ele usa dessa alegoria da água, dessa purificação da água, para falar da purificação espiritual. Que ele estava ali purificando o espírito, não mais a água, que ele dava de beber a água da vida. Né? Ele está trazendo para essa mulher uma reflexão. Daí você até pensa assim, né? Fala assim: puxa vida, mas para que ele está falando para isso? Uma mulher, né? Na beira de um laguinho lá, né? Não, ele estava falando para aquela mulher. Mas eu tenho quase certeza que ele sabia que isso ia ser escrito ia ficar como ensinamento. Nós todos podemos nos colocar no lugar daquela mulher. Sim. E Cristo está falando conosco. Por isso que eu estava falando de ler o Evangelho. Sim. E falar assim, de qual fonte você quer beber? E ainda ele menciona uma coisa, né? Que ele menciona o povo judeu, que viria a rejeitá-lo, né? Também pelo mesmo princípio. Ele não trouxe para o povo judeu aquilo que ele esperava que seria no sentido material. Ele trouxe alguma coisa abstrata que não interessava ao povo judeu. E aí a Teresinha da sequência, para finalizar, que ela fala o seguinte: Jesus, diante, nesse momento do diálogo, está confirmando a melhor orientação espiritual dos judeus e o surgimento do Messias entre eles. E quando ele diz: mas a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, que era um conceito da época da adoração. Aí a Teresinha dá um destaque: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Parece que a mulher começou a achar que ele podia ser o Messias. Porque ela começou a falar: eu acho que esse é o Messias. Lembrando que todos eles ficavam esperando esse Messias, que seria o Salvador. Então, isso. Será que é ele? Né? Será que é ele? E ela fala: eu sei que há de vir, e falando para Jesus, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Estava diante dele. E Jesus, que geralmente se ocultava para fugir aos seus perseguidores, confirma para a samaritana: eu o sou, eu que falo contigo. Nisto chegaram os seus discípulos. A mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade, onde contou aos moradores tudo o que Jesus dissera e como adivinhara o seu passado. Convidou-os, esse povo, a irem ter com Jesus. Eles foram e se convenceram quanto a Jesus. E o mestre ficou 2 dias com eles em Sicar, ensinando-os. E a Teresinha coloca: que diálogo proveitoso. E qual é o ensino que a Teresinha dá desse diálogo? A verdadeira adoração deve ser espiritual e sincera. Jesus sabia motivar seus ouvintes para transmitir a mensagem. Então você vê, né, que há 2000 anos, para eles captarem essa mensagem espiritual, realmente estavam sensibilizados, né? Mas aí foi o início do processo. E você imagina, aí já começa todo o processo e você vê a gravidade das decisões humanas. Se os judeus tivessem captado isso e tivessem dado continuidade a isso, no entanto, os judeus cortaram, né? Os judeus interromperam. Olha a responsabilidade, né? A mensagem divina veio através de Jesus e os judeus a interromperam. E aí você leu uma passagem que ela menciona que vos esclarecerá todas as coisas. E o próprio Jesus depois repetiu: eu vos enviarei o Consolador, e levou 1800 anos, e o Consolador veio e vos esclarecerá todas as coisas. No seio das religiões, e elas de novo não atenderam. Por quê? Porque o Espiritismo veio trazer uma coisa que não interessava às reuniões, às religiões. Acúmulo é negativo, né? Os tesouros são os tesouros do céu. Coisas que a religião tinha ido completamente ao contrário, não, acúmulo de bens materiais no poder dentre os homens. E o Espiritismo veio falar completamente ao contrário. E de novo, a religião rechaçou a mensagem do alto. Não, o Luiz fez uma explicação bem clara, né? E ele cita também, aí nessa passagem, aí, né, cita que da questão dela ser casada ou não, porque não podia falar com uma mulher sozinha sem a presença do marido. Então, por isso que ele fala. Mas daí, como ela já casou várias vezes, esse de fato não é teu marido, eu posso estar aqui falando. Olha a sutileza do comportamento. Isso nos ensina uma coisa muito profunda. Nós temos muita responsabilidade quando falamos com uma pessoa. e nós não podemos ferir a sua cultura. Nós podemos agregar, não dividir. Nós temos que chegar com uma doçura e com uma delicadeza de não constranger consciências. Então ele chega com aquela sutileza, permanecendo a cultura e os costumes daquele povo, ele não interfere em nada e ele insere uma questão para pensar. Reflita, será que não é assim? O que você acha? Será que não pode ser diferente? E ele faz as pessoas pensarem, ele traz essa reflexão profunda. E como nós nos comportamos hoje? Às vezes a gente conhece um assunto porque estudou e a gente constrange consciências. A gente quer que as pessoas pensem como nós. A gente quer que as pessoas ajam como nós agiríamos, mas nós não agimos ainda como as pessoas desejam. Então, nosso exemplo tem que ser primeiro. Era o que ele fazia. É duro, é difícil, mas sem constranger consciências. Eu faço, se vocês acharem legal, façam como eu estou fazendo. Mas se você não faz, também tenha paciência. Na hora certa você fará, né, Luiz? É devagar. A gente não pode constranger as consciências. A gente tem que respeitar o nível de cada um, o limite de cada um, o ponto de evolução de cada um. Todos nós temos os calcanhares de Aquiles, de fragilidades difíceis ainda. E ele, nesse respeito, ele consegue avançar. Na pancada, a gente divide. Ele conseguiu unir. Eu acho que esse é o principal ponto onde a gente falha. A gente fica querendo impingir goela abaixo. E Kardec é de uma assim, clareza impressionante. Ele diz assim: o Espiritismo deseja que as pessoas o compreendam, não que as pessoas o aceitem. Entendeu? E a gente fica querendo impingir o Espiritismo goela abaixo dos outros. Né? Temos que soltar os conceitos e esperar as dúvidas. E à medida que as pessoas forem compreendendo o Espiritismo, a coisa vai por si. E eu faço aqui meia-culpa que, quando mais jovem, eu queria impor o conhecimento espírita. E só criei confusão. Quando eu entendi através da dor que não era o caminho adequado, eu comecei a refletir e eu agradeço muito aquele meu momento impetuoso, porque é só ele que me fez ter a maturidade hoje de entender que eu tenho que saber a hora de me manifestar, a maneira de manifestar. Não acerto sempre, mas o meu esforço é nessa direção. Até porque, Geraldo, quando você quer impingir, você afasta a pessoa da verdade por longos anos. Aquela pessoa que não tinha assim uma certa aversão pela doutrina, ela poderia ouvir alguém falando a coisa mais mansa, mais bem colocada em outra hora e admitir. Agora, como você a espantou, ela fica arisca. Aí, depois é muito mais difícil. Eu acho que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, eu acredito que nos dá um ensinamento do comportamento que devemos ter diante da diversidade. Sempre, como o Alan e você falou, devemos ter o respeito ao outro, a maneira de pensar do outro, devemos ter jeito de falar, por vezes a gente até é um pouco mais agressivo, né? E isso não é bom, isso não é legal, isso acaba impactando de maneira negativa. Você pode estar até com a verdade, mas não ajuda. Sua verdade fica muito áspera. Isso. Ela, que nem aquela história do amigo do Chico lá, que o Chico falou, dá uma surra de evangelho nele. O cara pegou a Bíblia e batia na cabeça do Chico. Porque era aquilo que ele entendia. Isso aí. A comunicação, sabe que a essência da comunicação é um negócio muito interessante. Ontem no seminário lá eu mostrei um gráfico que vem da sociologia. Dois círculos, um contendo as crenças, o outro contendo as verdades do mundo. A interseção de crenças e verdades faz parte de, verdades comprovadas, de crenças comprovadas pela verdade. E dentro dessas crenças comprovadas pela verdade, tem uma parte menor que é aquela que a gente chama de conhecimento, que é uma crença que foi revelada pela verdade, elas se justapõem, elas são verdadeiras, é uma crença verdadeira, mas eu me apropriei dela através do estudo correto e profundo, e aquilo passa a incorporar o que eu sou. Aquilo é conhecimento. Então, a gente falar das crenças sem verdades é uma fé cega. Falar das verdades sem uma crença, sem um amparo da busca do conhecimento, é também complicado. Agora, quando a gente une fé raciocinada, crença mais a ideia da verdade, nós chegamos no espiritismo. Fé raciocinada. E eu até finalizarei dizendo o seguinte: existe aquele povo, existe aquele grupo, aquela pessoa que quer lhe ouvir, mas tem aquele grupo que não quer ouvir. E eu fico pensando aqui comigo que, diante daquele que quer lhe ouvir, você fala. Diante daquele que não quer lhe ouvir, você dá o exemplo. Pérola aos porcos. É, você dá o exemplo. Porque diálogo, conversa, não vai convencer e não vai mudar. Já que não quer ouvir, respeita-se a atitude e você dá o exemplo. Né? Eu acho que talvez esse seja o caminho. Eu acho que o exemplo é o que arrasta, né? O exemplo é o que arrasta. Perfeito, concordo. O exemplo, ele arrasta. Você mostrando primeiro, vai na frente, sabe? Vai na frente. O que Jesus é para nós, segundo o Livro dos Espíritos? Guia e modelo. O que o guia faz? Nos conduz por caminhos que a gente não conhece. Ser o guia daquele que desconhece. E não ser modelo. O modelo é Jesus, mas ser o guia. Devemos, no mundo, co-criar com Deus, ser guias da humanidade no sentido de ir na frente, mostrando o caminho. Aquele que puder, segue. Luiz, suas últimas palavras. Amanhã estarei no Centro Espírita Batuíra, às 19h30. Na quarta-feira estarei na Seara Espírita Renascer, às 20h. E na sexta-feira estarei no Centro Espírita Lázaro José, lá em Rafar. Um abração a todos e agradecemos a Deus pela essa hora e meia muito agradável que passamos juntos. Alan, suas últimas palavras e uma pequena prece. Deus. Que a gente possa ter uma semana maravilhosa. Eu gostaria de pedir a Deus que inspirasse todos aqueles que estão conosco a ler um pouco mais o Evangelho. E não só ler, como exercitar o lido na sua vida. Leia um pequeno versículo de manhã, tenta colocar em prática de dia, você vai sedimentando esse conhecimento. E com o apoio do Evangelho, vamos nos transformando nos cristãos que mais amam. Uma boa semana a todos. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. E continue na Rádio Brasil, porque vem aí o programa Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.